Efficiency and progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Acesse lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Dãozinho. E aí, amigo, beleza? E com o Vitor Azambuja. E aí, gente boa. E aí, Vitor, qual o gibi dessa semana? O gibi dessa semana, finalmente, um gibi que eu tava esperando muito chegar aqui no Brasil e não me decepcionou. Future Quest, lançado pela DC Comics no universo da Hanna-Barbera, uma iniciativa que foi anunciada alguns anos atrás. A DC lançar quadrinhos recontando alguns, reimaginando, na verdade, os personagens da saudosa Hanna-Barbera. Chegou aqui o encadernado, o volume 1 do Future Quest, que é edição 1 a 6 da revista. A série ela tem roteiros do Jeff Parker e desenhos do Ivan Doc Shanner e do Steve Hood, que são dois dos meus artistas favoritos, principalmente o Hood. E até falando uma curiosidade sobre a arte, essa série estava inicialmente sendo desenvolvida com concepts e imagens de divulgação do Darwin Cook, que é um dos nossos artistas homenageados já num podcast bem especial do Sete Jagunços, que vai estar o link aí para você escutar, se você ainda não escutou. Só que, infelizmente, o Darwin Cook morreu antes de chegar a trabalhar mais ativamente na série e antes de chegar a produzir. Então, ele não está acreditado nessa edição. Tem um texto do Jeff Parker homenageando dele e as imagens que ele chegou a produzir para divulgação estão inclusas também nesse encadernado que tem esses extrinhas aí. Uma pena que a gente não viu o Darwin Cook diretamente produzindo, né, nessa edição, mas eu acho que o Steve Hood e o Doc Shanner, eles conseguiram honrar as ideias dele. E isso daí tinha a cara dele, né, do Darwin Cook. Era até o que eu ia perguntar pra você, que eu não tenho a edição da Panini. Eu comprei o encadernado gringo, porque, como a gente falou num podcast lá no início de 2017, num especial dos melhores de 2006 e as expectativas para 2017, essa linha da Hanna-Barbera era uma das minhas expectativas. E eu podia jurar que isso não ia sair encadernado aqui no Brasil. Minha expectativa era que isso saísse numa revista mix. Até então, a gente não sabia dos planos da Panini de meio que acabar com os mixes no Brasil, né? Só que quando anunciou que ia sair esse encadernado, eu já havia comprado o primeiro volume gringo. E eu ia perguntar realmente se tem esse texto de homenagem ao Darwin Cook também na edição nacional. Essa edição encaixaria perfeito, né, no estilo do Darwin Cook, tanto no estilo de desenho como na escrita dele, né? Esse Future Quest, que é o primeiro dessas edições da Hanna-Barbera que chegaram no Brasil, né, que além do Future Quest tem, dessa primeira leva, teve um gibi dos Flintstones, um do Scooby-Doo e um da Corrida Maluca, que eu acho que o da Corrida Maluca é o mais diferente com o que a gente está acostumado. É escrita, inclusive, pelo Garth Ennis. Esses gibis também têm expectativa de chegar no Brasil, Vitor? Sim, já tem nos checklists não oficiais as três outras séries que fecham essa primeira leva da iniciativa da Hanna-Barbera para DC, que encadernados, assim como Future Quest, possivelmente da edição 1, edição 6, que é os Flintstones, a mais fiel ao original, é uma história reimaginada como uma crítica social aos dias de hoje, que é o que os Flintstones faziam no desenho, só que, claro, agora as críticas já são para questões mais atuais do que eram daquela época. Scooby Apocalypse, que reconta a origem, se é que dá para se chamar assim, do Scooby-Doo e da sua turma, da Máquina do Mistério, num futuro pós-apocalíptico que acabou sendo dominado pelos monstros, e tem roteiro do J.M. Demetis, né, que é um dos meus roteiristas favoritos. E na primeira edição, desenhos do Jim Lee, né? Ou é na minissérie toda? Eu acho que é só na primeira edição. Eu só li a primeira edição e vi que a minha expectativa ia ser recompensada e esperei sair aqui no Brasil e finalmente agora consegui esse encadernado do Future Quest. E a última série, que é a que menos lembra o desenho original, naquela se baseia, que é a Corrida Maluca, o Wacky Racer, se eu não me engano, a série em inglês ficou Wacky Raceland. É uma série que reimagina a Corrida Maluca também num futuro pós-apocalíptico, né, bingo, né, tem que fazer toda a série sci-fi, tem que ter alguma coisa a ver com o futuro pós-apocalíptico. E é um contexto mais adulto, até a Penélope Charmosa tem uma roupa meio sadomasoquista, assim. Os carros, eles são personagens, eles falam, eles... É que eu menos gostei, das outras três eu realmente gostei, tanto do... Até do Scooby Apocalypse, que eu achei que não ia ser legal, eu gostei. Future Quest é a minha favorita, sem dúvida. Mas essa Corrida Maluca é a que eu menos gostei, sinceramente não achei muito interessante. Até tô curioso pra ver o encadernado, se a história engrena. É, eu li também só a primeira edição da Corrida Maluca. Eu me surpreendi até positivamente, porque eu achava que ia ser um lixo, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. Foi até, a primeira edição foi até divertida, apesar de ser completamente diferente do desenho. Mas eu também tô bem curioso pra terminar de ler. Eles estão fugindo muito, vai falar do gibi, né, velho? O que que você achou do gibi? Então fala aí, já que você quer falar tanto do gibi. Tá, mas sai do banheiro, não. Fala na sala. Tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Tô me ouvindo. Agora melhorou. Nossa, é outro homem. Você subiu no telhado ou não? Não, vim passar, ó. Não, agora tá melhor. Tá melhor. Bom, eu li duas vezes esse gibi. A primeira vez quando saiu, lia mensalmente as edições. E agora eu reli pra gravar esse podcast. Então, reli de uma tacada só. E confesso que a primeira vez eu gostei mais. Não sei se eu tava empolgado com a proposta, com os desenhos, que eu continuei gostando muito. Mas eu, nessa segunda leitura, que eu li de uma vez só, como tem muito personagem, tem uns momentos que eu achei meio confuso, sabe? A narrativa geral dessas seis primeiras partes, tem horas que, sei lá, dá uma truncada, uma travada ali no meio. Tem personagem demais, sabe? Tá ali só por estar ali. Não me pegou tanto, sabe? Não sei o que foi que aconteceu. Esse negócio de trabalhar com muito personagem é sempre complicado, né? Não é qualquer um que faz. Fora isso, as outras partes, assim, os diálogos são muito bons, a forma como ele construiu os personagens também, fiel ao original, coisa e tal. Assim, não deixa de ser divertida. É uma série bem divertida, assim, de ação contínua. Mas eu achei, sabe, até aqueles backupzinhos que tem, eu achei todos uma merda, cara. O que travou um pouquinho a leitura foi justamente esses backups. Eu achei meio esquisito. Deu uma truncada realmente na leitura, mas assim, ainda assim, eu gostei muito do gibi. É que os backups, eles saíam na mensal. Eu acho que o que eles erraram foi encadernar os backups na ordem que eles foram publicados. Porque aí, realmente, você tá lendo uma história, daqui a pouco para, tem outra história. Aí volta pra história, para, tem outra história. Se eles tivessem colocado todos os backups pro final e todas as histórias principais pro começo, eu acho que tinha ficado melhor. Eu só acho que a história perde um pouquinho de fôlego quando entram os impossíveis. Até casaria legal, né, os impossíveis, por ser realmente super-heróis junto com o Homem-Pássaro, que também tá na história, até que encaixaria legal, mas eles ficam meio à parte, né, eles entram, não fazem parte da história principal, pelo menos por enquanto, né, só nos backups. E os impossíveis, pra mim, pelo menos, ficou pior, porque de todos esse grupo que tá aí, assim, fora o Space Ghost, óbvio, mas entre os outros mortaizinhos, os Impulsivos era meu desenho favorito de todos. Eu adorava aquele desenho, era louco pra aquele desenho, sabe? E eu fui rever agora uns vídeos no YouTube, continuei gostando, sabe? A proposta, os poderes, as histórias, era bem divertido, uma ação bem legal. E eles ficaram, eu achei meio bobo, sabe? Não que o outro seja muito adulto, não é essa a questão, mas ficou muito aquém da aventura que se propôs ali com Johnny Quest e o resto, sabe? Ficou muito por fora isso daí, não gostei não. Os meus personagens favoritos, pra mim, todos eles estão excelentes, que era o Johnny Quest, o Homem-Pássaro, o Space Ghost e os Herculoides. Eu gostei de tudo que eu vi deles, gostei até desse novo Mytor que eles criam pra conseguir colocar o Mytor no presente, junto com esses outros heróis, eles acabam criando uma nova identidade pra ele, eu achei muito legal. Eu achei muito legal isso também. É muito bem sacado, sabe? Eu gostei. Os Impossíveis eu confesso que eu não gostava. Eram uns desenhos que eu menos gostava. Até aquele outro que é de aventura também, o Galaxy Trio, eu também não era muito fã. Mas, bom, Johnny Quest é uma obra de arte. Acho que era o desenho mais complexo, né? O que teve mais revival, inclusive. Chegou a ter um desenho, as novas aventuras de Johnny Quest, que eu assisti bastante também, que já era uma outra pegada, mas o clássico é muito bacana também. E a história realmente... Eu gostei do... A história começa com um vilão, né, extradimensional, extra-espacial, o Omnicron, Começa com a força espacial do enfrentando ele num outro planeta, e aí narra um pouco a origem do Space Ghost, que é uma coisa que no desenho me parece que nunca apareceu. E aí ele acaba tentando invadir a Terra, e eles usam isso pra juntar todos esses personagens. Eu gostei muito da maneira que eles deram pra ir juntando esses personagens. Claro que num determinado momento a coisa acaba ficando... Você sabe que eles estão forçando a barra pra fazer essa união acontecer, mas essa era a ideia, né? Ninguém nunca negou. Eu achei que foram muito felizes, assim, na forma como juntaram os personagens da aventura. Num dado momento, quando entram o Dino Boy, eu achei que realmente, olha, tem muito personagem, podia ter deixado ele pra uma outra série. Não sei como é que vai se desenvolver isso na segunda parte, né, porque vai acabar na edição 12 do original, então tem mais um encadernado com esse título, Future Quest, e depois vai virar uma antologia, né, Future Quest Showcase. Tomara que em algum momento eles retomem essa ideia dos personagens todos reunidos numa única aventura, um grande crossover, assim. Eu gosto bastante desse conceito e por enquanto tô gostando bastante da história. Vamos retomar quais são os personagens que aparecem, né? Os protagonistas que o Vitor já falou, que é Johnny Quest, Space Ghost, o Homem-Pássaro, que ele é apresentado como um agente especial, né? Não. Ele já era no desenho, né? Mas Homem-Pássaro não. Homem-Pássaro! Ou Harvey, o advogado. Não, para com isso, não. É que tanto Space Ghost quanto o Homem-Pássaro tiveram séries do Adult Swim, né? O Space Ghost também era do Adult Swim ou era anterior ao Adult Swim? Era anterior. Era Space Ghost de costa a costa. Coast to Coast, que o Space Ghost tinha um talk show, né? Tem, além desses, aí tem o Dino Boy, que o Vitor falou, os Herculoides, o Mytor, aparece numa dessas histórias backup o Frankenstein Jr., aparece o Galaxy Trio, aparece os Possíveis. Quem mais? Aparece mais alguém ou que eu tenha deixado passar ou só esses? Que... Não, os principais são esses, né? Porque o próprio Herculoides é um grupo grande. Aparece aquela organização do Homem-Pássaro, a Medo, e a Jezebel Jade. Que são os vilões, são os vilões terrenos, né, na história, isso, né? São os que estão na Terra, exatamente. É meio que liga tudo, que eles também estão atrás desse fragmentos desse Omicron, né? Então, que liga tudo, né? Fala aí, o que você achou da história? Cara, eu gostei principalmente do início. Esse início que parece principalmente o Johnny Quest com o Homem-Pássaro e essa origem, entre aspas, do Space Ghost, que é a primeira edição, eu achei sensacional. O decorrer da história é uma aventura muito legal. É interessante você ver como eles estão tentando juntar as histórias de todos esses desenhos para se encaixar. Esse Mytor que é apresentado, que o Vitor falou, eu achei também sensacional o jeito que eles utilizam para aparecer o personagem nos dias de hoje, mas eu acho que lá do meio pro final desse primeiro encadernado, meio que se perdeu. Eu não sei se foi essas histórias de backup que quebram um pouco o ritmo da leitura. Eu não sei se por eu ter lido a edição em inglês e meu inglês não é essas coisas todas, eu não tenho aproveitado da melhor forma. Me empolguei de continuar lendo, tanto é que eu já comprei o segundo encadernado, tá aqui na minha pilha, e eu cheguei, essa semana eu percebi que, essa semana não, na semana passada na verdade, eu cheguei à conclusão de que minha pilha já fez aniversário de um ano, então vamos todos cantar parabéns pra ela mais tarde, eu espero que esteja tocando a música Parabéns Pra Você nessa hora parabéns, na pilha. Mas parabéns. Bate, bate, palma, que é hora de cantar. Pois é, tô com um ano de gibi pra ler. Ele tá lá na pilha pra pegar esse segundo encadernado, que foi lançado há pouco tempo nos Estados Unidos, tem coisa de 1 ou 2 meses que foi lançado. E eu espero que ele feche melhor a série do que o que fechou o primeiro encadernado, que eu achei muito confuso esse finalzinho do primeiro encadernado. Mas mesmo assim, é muito divertido ver esses personagens que a gente viu, não é muito da minha época, talvez seja mais da época do Vitor, que eu acho que é o mais velho aqui da gente. Eu assistia muito, principal, eu gostava muito dos Herculoides. Eu assisti já em reprise isso, acho que eu peguei um pouco de Johnny Quest, Herculoides, Homem-Pássaro, Space Ghost, peguei um pouco na TV aberta, talvez no SBT, sábado de manhã. Sim, sim. E depois assisti mais por reprise no Cartoon Network, a época que o Cartoon Network era bom ainda, né? Não era só um canal de desenhos amalucados. Depois foi ficando. Porque o Cartoon Network surgiu para poder ter, para ser um canal para exibir o material da Hanna-Barbera. Aí começaram a passar desenhos originais e outras coisas. Aí eles criaram o Boomerang, que aí tinha a proposta que o Cartoon Network tinha no início. Aí eles transformaram o Boomerang num canal de infanto-juvenil ou infantil com série live action e outras coisas. Aí botaram no Tooncast. Daqui a pouco vão fazer a mesma coisa com o Tooncast e vão criar um outro canal para poder passar essa velharia, né? Mas é legal. Eu tava brincando, eu gosto muito de vários dos originais do Cartoon Network, mas eu sinto mesmo falta dessa época em que passava esses desenhos, que é o que a gente pode chamar de clássico, né? Acho que tirando Thundercats, He-Man, Transformers, o que a gente tem de mais clássico em matéria de desenho animado de aventura é isso aí. E é uma pena mesmo, o Tooncast eu acho que eu nem tenho aqui em casa, pra você ter uma ideia. Eu gostava do Boomerang. Tooncast, ele é canal premium, tem só nos pacotes mais caros. É pra pegar aquele pessoal pela nostalgia mesmo. Esse, né? De gordo aí, tá com saudade do desenho. Vai ter que pagar, então. E passavam outros desenhos da Hanna-Barbera, que eram os desenhos mais de humor, né? Além dos Flintstones, tinha os Jetsons, que até não entrou nessa iniciativa da DC ainda. Acho que daria um quadrinho bem legal, os Jetsons. Tinha o Manda-Chuva, tinha a Formiga Atômica, acho que o Esquilo Sem Grilo, não lembro se era da Hanna-Barbera também. O Esquilo Secreto. Tinha uma série de desenhos muito legais, que é essa empresa chamada Hanna-Barbera. Leão da Montanha, inclusive, tá numa segunda leva, né, desses quadrinhos. Eles, se eu não me engano, eles reimaginaram o Leão da Montanha como um artista gay, né? Não, é igual, é perfeito pra ele. Saída pela esquerda. Seria massa se eles lançassem o gibi do Manda-Chuva, aí seria foda. O desenho do Manda-Chuva, eu acho que é uma das coisas, assim, que a versão nacional deixa tudo muito sensacional. Eles fazem com nomenclatura de rua de São Paulo, com um monte de referência à cultura nacional. Aquilo é sensacional. A dublagem no Brasil nessa época era uma coisa de arte, assim, sabe? Tem muito desse do problema de você ver esses desenhos hoje é você encontrar essa dublagem original, que é uma experiência, não é só nostalgia. Uma experiência muito legal. A dublagem do Johnny Quest, eu ainda consegui comprar um box de DVD. Corrida Maluca e Apuros de Penélope, me parece que tem box também, o Flintstones tem box, mas eu acho que ficou por aí, e aí alguns DVDzinhos esparsos, né? Eu tô olhando aqui a primeira imagem do Leão da Montanha, que divulgaram em fevereiro, ainda não conheci o gibi. Tá sensacional, tá perfeito, tá ele, tá muito ele. Se eu não me engano, Manda-Chuva, que passa num Tooncast, é com a dublagem original. Da última vez que eu consegui ver, tava ainda tudo com a dublagem original. Em algum momento, eu acho que os direitos vão expirar e a gente vai ter que se conformar com uma dublagem nova, né? Aliás, uma das grandes decepções, eu acho, é perceber que essas coisas que ele gostava todas, quando eles relançam agora hoje em dia, é tudo com dublagem nova, né? Putz, não é a mesma coisa. Eu comprei um tempo atrás, todo feliz, um DVD do filme do He-Man, o filme com Dolph Lundgren, que era dublado pelo dublador do He-Man, pelos dubladores do desenho, o filme que eu via na TV. Sim. E tá todo redublado. Nossa, tá uma porcaria, sabe? E em inglês não tem a mesma graça pra gente, né? A gente falando desses desenhos mais antigos, quais desses desenhos, assim, que vocês gostavam mais? Cara, o que eu mais gostava era justamente Super Amigos. Eu acho que depois dele ali, só He-Man. Não sei se ainda tem Netflix, né? Tinha um tempo desse, o He-Man, não sei se ainda tá. E assim, parece bem paradão mesmo. Dava pra assistir ainda com boa vontade. Agora, Thundercats sim, Thundercats continua atual. Thundercats ainda hoje é um desenho muito foda, assim, em termos de animação, ser mais ágil, não ser aquele negócio parado, aquele negócio meio sonolento. Super Amigos era a Hanna-Barbera, né? Você não saiu do sim, top. Sim, sim. A Hanna-Barbera fez Super Amigos, fez Quarteto Fantástico, né? Um desenho do Coisa, que era um moleque franzino que tinha que juntar dois anéis, aí ele tinha aquela frase, anéis mágicos, entrem em ação! Lembro, mas esses aí a gente não comenta, esse aí não vale a pena. O Quarteto Fantástico da Hanna-Barbera é aquele que tinha o Herbie, né? O robôzinho e não tinha o Tocha Humana. Pois é, que eles achavam que os moleques iam tocar fogo no próprio corpo e sair pulando da janela querendo voar, né? Normal, né? Todos nós queríamos de bi pensávamos nisso, né? Agora, você falando de Thundercats, Odão, essa animação do Thundercats era mais ágil porque era produzido por um estúdio japonês, né? E o He-Man era aquele esquema lá da eu acho que era da Filmation, né? O He-Man. É, que eles pegavam pra poder economizar, faziam aqueles frames deles correndo de um lado pro outro, movendo. Eu lembro, era clássico. Eles saíam correndo, aí parava no meio da tela, aí olhava pros dois lados e continuava correndo. Isso acontecia em todo episódio do He-Man. Isso quando não repetia uma peça do cenário, né? Do Tony do Tony Jerry era sempre um criado mudo, uma abajur, assim, que aparecia várias vezes quando eles corriam, assim, era mesmo assim. Porque as cenas clássicas que a gente lembra desse desenho, o He-Man levantando a espada com aquela animação, eu tenho a força, com o castelo de Grayskull, aquilo eles usavam justamente pra economizar, porque eles tinham uma cena e eles ocupavam já um minuto, dois minutos do desenho com a mesma cena, sabe? Né? Todo o desenho, eles não precisavam produzir os 10 minutos, eles produziam 9. Eu gostava de todos esses aí, He-Man, Thundercats, eu muito vi desenho, né, na minha infância, acho que sou mais infantil, mas também mais feliz por isso. Pois é, agora eu quero saber, vamos saber aqui quem era rico na infância, quem teve o castelo de Grayskull ou o Thunder Tank? Eu não conheci alguém que tivesse isso, quanto mais ter. Poxa. Vou contar uma história feliz e triste ao mesmo tempo. Uma vez a minha família fez pra mim um aniversário do He-Man. Não me lembro de quantos anos. Devia ser uns 15 já. Não, brincadeira. Brincadeira, eu era pequeno. Minha família fez pra mim um aniversário do He-Man. E a minha tia, minha madrinha, que é muito dotada de talentos artesanais e artísticos, ela fez pra mim o castelo de Grayskull em isopor. Modelou todo o castelo de Grayskull, assim, isopor, pintou de verde. Ficou muito legal. Essa é a parte feliz, porque a parte triste é não deixava eu brincar com a porcaria do castelo pra não estragar. Ele ficou guardado num galpão lá que o meu avô tinha até apodrecer aquele castelo, eu não consegui brincar com ele. Pelo menos não pegou fogo, né? Eu pensei que você ia falar isso, que tinha incendiado o seu aniversário. Não, esse foi outro aniversário. Acho até que foi o mesmo, mas teve um aniversário que pegou fogo, as coisas assim. Isso aí rolou. Tinha desenhos que a gente vai voltando e a gente vai lembrando, né? Tinha um, cara, eu gostava de vários desses, disparado He-Man, disparado Thundercats, Transformers, curiosamente, eu nunca vi, G.I. Joe também, nunca vi desenho do Transformers, G.I. Joe, nunca acompanhei, fui gostar de Transformers com os filmes, sou putinha do Michael Bay, sim, admito. Nossa senhora, hein, velho? Maria. O primeiro filme dos Transformers é muito bom. Não é não, velho, é um lixo. Não, não é. Um desenho que eu tô olhando aqui que eu gostava quando era criança, eu acho que é por isso que eu ainda gosto desses personagens até hoje, Defensores da Terra, cara. Que era o Flash Gordon. Cara, isso era sensacional, bicho. Eu gostava disso. A Mythos lançou há pouco tempo um encadernado dos Defensores da Terra. Eu fiquei maluco pra comprar, mas eu ouvi falar que a história é uma bosta. É uma história até parecida com esse do Future Quest, só que não tão bem feita. Eu gostei, principalmente, porque eu gostei muito da abordagem que eles deram pro Fantasma nesse encadernado. Eu sou muito fã desse Fantasma, do Fantasma o Espírito que Anda, né? Eu gosto muito e eu gostei por isso. Mas não é nenhum primor, assim. Se vocês acharam fraco o Future Quest, é melhor passar longe dos Defensores da Terra. Pelo menos desse primeiro encadernado. Defensores da Terra, eu lembro, eu assistia isso... A gente locava fita, ó, denunciando a idade, né? Cansava de alugar a fita do Defensores da Terra. Isso era muito legal, era muito divertido. Aqueles heróis dos syndicates, né? King Features. King Features, isso. É o Flash Gordon, o Fantasma, o Mandrake e os sidekicks e os filhos deles, né? O Lothar, que era o sidekick do Mandrake. Um negócio futurista. Todos eles lutavam contra o Ming, né? E o legal é que isso é de 1990, naquela época já era uma... É, 1986, perdão. E naquela época já era uma coisa que tinha que ser futurista, porque esses caras são da década de 40, né? Então já era uma releitura moderna desses personagens, né? Nunca visto na minha Sério? Vida, em momento algum. Perdeu. Perdeu, você é uma pessoa incompleta. Cara, deve você tem que, fazer, tem que corrigir essa falha de caráter agora, velho. Prefiro ser sem caráter mesmo. Não, agora deixa eu falar de um desenho que eu vi já adolescente. A gente tá falando de desenhos da infância, né? Bom, Príncipe Valente, eu tô olhando vários aqui. O Google puxou uma lista aqui pra mim, pra me matar de nostalgia. Mas deixa eu falar de um que eu vi adolescente também nessa linha, que eu adorei. Isso eu queria muito, junto com Liga da Justiça Sem Limites, que é um desenho que não tem... box aqui no Brasil, é Fantasma 2040, cara. Eu ia falar disso agora. E era um desenho adulto, passava na MTV, se eu não me engano. Passava no Animax. Eu lembro disso no Animax, aqui, quando tinha esse canal Animax. Eu tô olhando aqui, ele é do mesmo... É, o design dos personagens é do mesmo criador do Enel Flux. Então ele tinha toda uma estética... esquisita também, era aquele desenho feio, mas que era legal. Você assistiu isso, Dão? Você tá tão calado aí? Não, que isso aí, você foi falar aí dos riquinhos, isso aí não vi não, cara. TV a cabo em 2012. Mas eu acho que chegou a passar na Globo isso aqui, se eu não me engano. Eu acho que passava de madrugada, uma coisa assim, não passava não. Não, eu acho que passava de manhã. Mas não era um desenho pra criança, né, era um desenho um pouco mais adulto. Então fala aí dos seus desenhos de infância, Adão, ou coisa que você assistiu já mais adolescente. Assim, recente mesmo, Teen Titans Go, que é bem nessa vibe aí. Cara, eu fiquei viciado nisso, assistindo com meu sobrinho mais velho. Na época ele tinha 9 pra 10 anos, me gente bolava de rir assistindo aquilo. É muito, muito bom, velho. O Teen Titans Go é esse atual, o abobadinho, não é o primeiro Teen Titans. Não, eles pequenininhos, eles bem pequenininho. Nem tem aventura, é basicamente eles na torre brigando entre eles, na torre de dança. É muito bom, velho. Ah, falou o cara que gosta de desenho dos anos 50, velho. Não, mas Teen Titans Go. Teen Titans Go, desses novos, né? Apenas um show. É outro que é sensacional. Eu nunca gostei do outro lá, do Hora da Aventura. Você achava chatinho, mas apenas esse um show. Esse que é o bom. Não, é um lixo. Gambão. É, Gambal, nunca entendi, cara. Meu sobrinho adora, eu nunca entendi aquela porra, velho. Porque não é pra entender, não. É muito... A animação é muito doida, velho. Os desenhos hoje são feitos pra manter as crianças longe das drogas, porque eles já são chapados. A criança vê o desenho e não sente vontade de se drogar, entendeu? Já tem a experiência, assim. A melhor definição, você vai pegar lá a grade dos desenhos do Cartoon Network, que é cada coisa, tem Gunbound, apenas um show, Hora da Aventura, Titio Avô. Cara, eu acho que o último desenho, assim, que eu acompanhei, que era pra criança, adolescente, início da juventude, né? Aquele início da adolescência, foi o X-Men Evolution. Eu achava muito divertido. Era legal mesmo. Ó, vou polemizar. Era melhor que o X-Men de 92. Dan, dan, dan. Vamos encerrar por aqui, né? Então, vamos fechar. Depois dessa... É, vamos. Como desenho era melhor. Como adaptação das histórias em quadrinhos não era tão fiel, mas era uma bela adaptação, sabe? Sério, vamos encerrar, velho. Sério. Fiquei triste agora. Depois desse apelo emocionado do Dão, a gente tem que encerrar mesmo, né? Quero agradecer mais uma vez, Dão, triste. Valeu. E Vitor Azambuja. Alegre. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Gibis na semana que vem. Um abraço. Tchau. Que calor da porra.